Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. If I never had another, never hold another lover, baby, you're enough. All the rest are second best compared to you. You're enough. If I never know another, after what we've known together, baby, you're enough. I've already had my sweetest dreams come true. Can't you see in these eyes that adore you, I've been waiting here for you, baby. Can't you see? Look at me, see love greatest non-believer, believing that she might made for dreamers. Won't you listen to this heart and what it's dreaming of? If the lonely shine their lucky starlight down on me, make it bright enough for only you to see. Believing that she might be seeing love in your eyes. Stars above, made for wishing, made for dreamers. Won't you listen to this heart and what it's dreaming of? If the lonely shine their lucky starlight down, make it bright enough for only you to see. Baby, you're enough for me. Baby, you're enough for me. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. We try our hand, hit love before. We've been around the game enough to know the score. But then make believe it's your first time, and I Believe it's your first time. Leave your sadness behind. Make believe it's your first time. Don't make believe it's mine. Make believe it's your first time. And all believe it's questão de sensibilidade. Também bate-papos sobre os muitos caminhos para estimular, desenvolver, aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade. Never.

only a fool, like fools before me. I always think with my heart, only a fool. That same old story, seems I was born for the part. It's a lesson to be learned, and a page I should have turned. I shouldn't cry, but I do, like an ordinary fool, when his ordinary dreams fall through. How many times have I mistaken good looks and laughs for bad news? And how many times have I mistaken good looks and laughs for the blues? When a road I've walked before ends alone at my front door, I shouldn't cry, but I do, like an ordinary fool, when his ordinary dreams fall through. When a road I walked before ends alone at my front door, I shouldn't cry, but I do, like an ordinary fool, when his ordinary dreams fall through. Muito recentemente eu consegui um material muito, muito especial para mim, que é a gravação remasterizada de toda a obra que foi gravada em LP do conjunto The Carpenters, um conjunto de atuação nos anos 60, final dos anos 60, 1969, a 1983. Eles atuaram durante 14 anos, no topo das paradas durante todo o tempo, e não só foram muito, muito populares, como também, de certa forma, firmaram um estilo. É um grupo que foi composto, na verdade, de dois vocalistas irmãos, o Richard Carpenter e a Karen Carpenter, e os demais instrumentistas acompanhando. Mas, na verdade, essas duas figuras eram as que tinham projeção. E muito mais ainda a própria Karen, que era a vocalista central. E ela é considerada ainda hoje uma das vozes mais lindas de todos os tempos. Ela tem uma técnica perfeita, um timbre maravilhoso. Mas se associando a tudo isso, eles foram representativos de um estilo que se firmou, que se iniciou nesses anos, de certa forma, ou um pouco antes até, com muito do trabalho do Elvis Presley, que é o soft, easy rock, Embora o Presley não fizesse apenas isso, mas ele também teve muita atuação e com essa competência que todos nós sabemos no rock romântico. E os Carpenters personificaram exatamente esse estilo e fizeram da sua obra algo imorredouro. Ainda hoje, os seus seguidores continuam fiéis, como desde o início, e eu me incluo dentre eles, e o que é mais surpreendente é que as novas gerações que não chegaram a conhecer, enquanto ainda atuantes, os Carpenters, eles os adotaram também como um dos seus conjuntos preferidos, porque o que é bom permanece. E não tem nenhum limite de tempo, nem de idade. A música se faz permanentemente presente e eterna quando de qualidade, como é o caso. Então, durante toda esta semana nossa homenagem ao conjunto The Carpenters, essas duas figuras fantásticas e especialmente a figura da Karen Carpenter, que infelizmente faleceu, e foi por isso que o conjunto deixou de atuar em pleno sucesso. Ela ainda é muito jovem e foi uma grande tristeza para os fãs da música, da boa música e do trabalho desse conjunto. Questão de sensibilidade, música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, New Age, e música instrumental. Just take some loneliness and add a tear or two. Throw in some emptiness mixed till you're bluer than blue. Keep it all under cover next to your broken dreams. And when you're through, then you know how I see it. As the nights go by, makes you wanna die. 'Cause your baby doesn't love you anymore. Your baby doesn't love you anymore. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. To say I'm romantic would be quite semantically true. But make-believe passion has fallen from fashion's milieu. It's understandable why we're a little confused. It's asking for trouble just watching the 6 o'clock news. But for a moment, all things aside, look to yourself somewhere inside. Look to your dreams, don't they still seem worthwhile? Don't they still seem in style? Aren't you glad they're still there? Look to your dreams, there's a need for them now. When the world has us down, aren't you glad they're around? Once conceived, once believed, fantasies, realities, childhood. And like a seed, visions need constant care, like a child would. We should to our dream. We can still make the stars, we can still break the bars we have built here on earth. Look to your dreams, and tomorrow may be better for you. Still break the bars we have built here on earth. Look to your dreams, and tomorrow may be better for you. E o Questão de Sensibilidade desta semana está trazendo para vocês, nossos ouvintes, um especial com o fantástico conjunto americano The Carpenters. Just let our hearts beat together. There's no place for the past. I'll put it back in my pocket. It was never meant to last. It's just gone. Says it's gone. Why is that so hard for me to see? Says it's gone and he can't go on trying to live a lie. And when he cries, I know it's over, but I may never know why. There's no there's no poetry in the pain. There's no color in the stain. With the tears half fallen, it's gone. It's just gone. It's gone. Just take your time. fun to be children. We just took life as it happened. Run through the days, don't look behind. Over, wink of an eye and it's over. What a surprise to discover we were people ourselves. What kind of people did we want to be? I didn't sleep at all last night. Mom, I've come to you like yesterday, about today. Mom, I'm afraid. Hon, come and sit by my side. Listen to me. E encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa.